Criticado Sound. Uma pressão sonora. Os graves, graves, graves, graves, graves. E médios. Vão te sacudir. E os agudos vão irritar a concorrência. Então toma! Família Criticado Sound. Do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really. Oh, no, but I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when you need it. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when you need it. Sai da frente que o criticado tá bravo e toca na pressão. Yeah, yeah, she is. Criticado. Se você acha que já viu tudo, então encosta de ré, seu mané, e bota a concorrência pra dançar. Os fracos, os fortes não têm limites pra fazer a galera pirar. Não se assuste, concorrência. Os Hammers vão te balançar. Família Criticado Sound. A brutalidade tocando só nos 12 volts. E a concorrência sabe disso. I want

tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Só os vilão, vem. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorado. Tá tranquilo, tá favorado. Tá tranquilo, tá favorado. Vai, o vídeo pro Zé Campado. Aê, Mano Brau. Não se assuste, concorrência. Os Hammers vão te balançar. Vamos botar no 14. Baile de favela na Marconi, baile de favela na São Rafael, é baile de favela. E os menor preparado, tudo pra dançar com ela. Vai, Elisa Maria, é baile de favela. Invasão, é baile de favela nas casinhas. Hoje tem baile de favela. E os menor preparado, tudo pra dançar com ela. Vai, ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Deixa eu colar, vai ter que mostrar o talento, vai. O Embrão é baile de favela, a Bailão é baile de favela. E na Rua 7 hoje tem baile de favela. E os menor preparado, tudo pra dançar com ela, vai. Ei, aqui se você não dança, o grave te balança. Você sabe o hino? Aê, Mano Brau. Vamos dar o que falar de novo. Pra começar, antes da putaria. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Deixa tudo escondido, que quem brotou foi o magrinho. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Deixa tudo escondido, que quem brotou foi o magrinho. Vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo. É o pique novo, vai! Vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo. É o pique novo, vai! Vem mamando um, depois mama outro. Um de cada vez até mamar o bonde todo. Vem mamando um, depois mama outro. Um de cada vez até mamar o bonde todo. Vamos dar o que falar de novo, pra esses filha da... Gol criticado. Se você acha que já viu tudo, então encosta de... Vamos dar o que falar de mim. Se amarrou no moleque, postura bigode fino, se envolve com ele, porque ele é envolvido daquele jeito. Pique granfino, ela gosta muito porque sabe que é o bicho. Mas eu que? Nós é o bicho. Se parar pra contar nossa história, tu escreve o livro. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que porra uma vez, a piranha é demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que porra uma vez, a piranha é demais. Veio lá da zona sul pra se envolver com os caras errados. Se amarrou no pino e no cabelo disfarçado. Pergunta pra ela se ela quer voltar mais vezes. Ela não pode me ver que ela manda mensagem. Querendo puto, querendo sucessagem, vai. Chama no zap que eu fico caludão. Mas na hora do prazer, mulher, ah, agora me chama de maridão. Não, não, agora me chama de maridão. Tentar que é tudo nosso. Sai da frente que o criticado tá bravo. E toca na pressão. Eu vi. Se amarrou no moleque, postura bigode fino. Se envolve com ele, porque ele é envolvido daquele jeito. Pique granfino, ela gosta muito porque sabe que é o bicho. Mas eu que? Nós é o bicho, se parar pra contar nossa história, tu escreve o livro. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai?

falei. É a primeira e a última vez. Eu sosseguei. Ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei. Mudei a rota e os manos, o que eu tava procurando, eu achei em você. Se quer cinema, eu sou pra perfeito. Se quer curtir balada, já tem seu parceiro. Vou ficar em casa, mando dinheiro. Divide comigo o seu brigadeiro. E nessa vida agora só os dois. Três, quatro, quantos você quiser. A partir de hoje, eu sou um homem de uma só mulher. Pra você, meu anjo. Beijo. Pra cima. Aê, Mano Brown. Eu tô virado já tem uns 3 dias. Tô bebendo o que eu jamais bebi. Vou falar o que eu nunca falei. É a primeira e a última vez. Eu sosseguei. Ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei. Mudei a roda e meus planos, o que eu tava procurando, eu achei. Cinema, eu sou pra perfeito. Quer curtir balada, já vem seu parceiro. Vou ficar em casa, mando dinheiro. Divide comigo o seu brigadeiro. E nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser. A partir de hoje, eu sou um homem de uma só mulher. Se quer cinema, eu sou pra perfeito. Se quer curtir balada, já tem seu parceiro. Vou ficar em casa, mando dinheiro. Agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser. A partir de hoje, eu sou um homem de uma. Se você acha que já viu tudo, então encosta de ré, seu mané. Vou convocar as novinhas bem assim, pra fazer o aquecimento e se tá devagarinho. Solto sem bombe, que o clima tá gostosinho, que o clima tá gostosinho, que o clima tá gostosinho. É o bicho.

desce novinho, então sobe novinho, Davidson e Nandinho vão tocar. Tem cuidado que o águia tá doidinho pra te bicar, bicar, bicar, bicar, bicar, bicar, bicar, bicar, bicar, bicar. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. Elias Batidão, o DJ cantor do Pará. O pop tá muito louco e mandou te avisar. Sai da frente que o criticado tá bravo e toca na pressão. Não se assuste, concorrência. Os Hammers vão te balançar. Mexendo, pego o sax e vem mexendo agora. É moda, esse sax é da hora. Agora é moda, esse sax é da hora. Xuxa é DJ Jefferson, DJ Regi, a moral. Tem DJ Xuxa é DJ Jefferson, DJ Regi, a moral. Mega, olha o sax do Mega Robson. Ei, aqui se você não dança, o grave te balança. No Melody, Marlon Branco, DJ Fábio Marito Benzi, o sucesso das produções. Pega o sax e vem mexendo agora. É moda, esse sax é da hora. Agora é moda. Gol criticado. Se você acha que já viu tudo, tudo, tudo, então encosta de ré, seu mané. E nesse momento quero te dizer, meu amor, vou casar com você. Quando você entrou na minha vida, meu coração se entregou a você, querida. Eu só quero o melhor pra ti, sabes bem que sim. Como tu não há ninguém, és tudo pra mim. Sem ti eu fico perdido, ao teu lado me sinto seguro.